Rogério Almeida, o alucinado. Batatinha frita, um, dois, três. Alô, Melri! Vamos começar o jogo. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Jogador 3, 2, 4. Novíssimo Cidadão Melody. Tal. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Vamos recomeçar o jogo. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Batatinha frita, um, dois, três. Tal. Essa é a DJ Melri produzindo só sonzão. É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Alô, Melri! Vamos começar o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3. Tal. Batatinha Frita 1, 2, 3. Tal. Jogador 3, 2, 4.